pode. Uma frase que eu oro aqui na terra ir acima das nuvens e cruzar as estrelas, ultrapassar a lua, invadir as galáxias, rompendo as dimensões. E ela vai subindo, atravessando os portais da eternidade, pra chegar ao Pai. Passa pelos anjos no trono de glória, e de repente o céu para e a resposta vem. O Filho te ouviu, já estou enviando a resposta que está descendo. Não estou demorando, estou te preparando em meu tempo. E vem daqui a pouquinho a resposta chega no seu quarto de oração. Oh, o Filho te ouviu, já estou enviando a resposta que está descendo. Não estou demorando, estou te preparando em meu tempo. Vem daqui a pouquinho a resposta chega no seu quarto de oração. Ela vai subindo, atravessando os portais da eternidade, pra chegar ao Pai. E passa pelos anjos no trono de glória, e de repente o céu para e a resposta vem. O Filho te ouviu, já estou enviando a resposta que está descendo. Não estou demorando, estou te preparando em meu tempo. Daqui a pouquinho a resposta chega no seu quarto de oração. O Filho te ouve, já estou enviando a resposta que está descendo. Não estou demorando, estou te preparando em meu tempo. Daqui a pouquinho a resposta chega no seu quarto. Já saiu da eternidade um decreto, já está descendo pelo universo, e vai chegar aqui, e vai chegar aqui, oh. Já saiu da eternidade um decreto, já está descendo pelo universo, e vai chegar aqui, vai chegar aqui. O Filho te ouve, meu tempo. E bem daqui a pouquinho a resposta chega no seu quarto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.